Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Sombrias, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster, esse é o 227º episódio do Paranerd, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge, que tá aqui, ali, tá em controle. Yeah! Eu falei as crianças, filho da puta, eu não posso gritar hoje quando tô em casa. Bom, e neste episódio 227, viemos falar a respeito de um tema muito interessante e que acalenta muito este coraçãozinho nerd, que é Dark Fantasy. Uau. E aliás, quem está acostumado a assistir as gravações do Paranerd no YouTube deve estar desacostumado a ver as nossas caras. Mas é que a gente tem convidados hoje, crianças, então a gente não vai poder usar avatares engraçadinhos. A gente vai ter que usar as nossas caras feias mesmo, tá? E para falar a respeito dessas fantasias sombrias que temos na cultura pop, eu trouxe nada mais, nada menos que o segundo maior especialista em cultura japonesa da equipe Paranerdia, que eu sou Jorge. Fala, meu amor. Desgramento! Mas assim, gente, Dark Fantasy é uma das minhas paixões, inclusive vocês vão entender o porquê que acabou roteando muito do meu papel como mestre de RPG, inclusive. Olha, viu? Mas como o Jorge é só especialista em cultura japonesa e não em Dark Fantasy em geral, e sim, eu estou sacaneando ele muito nesse episódio, nós viemos agora com dois convidados, esses sim, especialistas nesta bagaça. São nada mais, nada menos que os coautores da saga de livros Immortals, o senhor Wendell Garofoli. Fala, Wendellzinho do meu coração. É nozes. Esse, eu falo assim, Wendellzinho do meu coração, você pode ver que eu tô viadado, porque eu já conheço esse filho da puta, tem o quê? Tem 20 anos já, né? Que isso? Já? Não tem? Já? Não, acho que são 14. Mas tem gente que tem tempo pra caralho, foda-se. Sim, a amizade ela passa por... atravessa fronteiras de tempo. O Wendell já é daquele tipo de gente que a gente pode dizer que é amigo pra caralho, é aquele que manda merda, entendeu? E outras coisas do gênero. Amigo, esse é aquele que fala que você de... precisa ouvir, não que quer, que já vem com uma voadora no meio do peito. Exato. E também coautor nesta obra, nesta saga maravilhosa, o meu recém-conhecido amigo... seu Marcos Lariucci. Fala. Parla, Marco. Tamo junto nessa aí, galera. Porra. É, eu também acho que não vou nem fazer conta de quanto tempo eu já conheço ele, né? 1989. Que... é. Porra. Ou seja, ninguém todo mundo está de acordo que o Wendell é velho. É. Eu não sou velho. Ele sou é papo. Velho, eu não. Então, beleza, gente. Então, muito bem, gente. Voltaremos daqui a pouquinho com tudo que vocês queriam saber sobre Dark Fantasy, em especial a saga Immortals, depois dos recadinhos. Vamos lá. We'll be right back.

ele se passa totalmente no nosso universo. A gente não está em nenhum universo paralelo, não tem nada acontecendo em outras dimensões. Então vamos lá. O Jorge Fire Falco, meu querido editor, amor da mulher que eu amo, que é a mãe dele. Para quem não conhece, a piada interna, né? Leia, por favor, quais são as características do gênero Dark Fantasy. Muito bem. Primeira de todas é a moralidade cinzenta. Personagens que não são puramente heróis ou vilões. Como, por exemplo, o nosso querido Geraldão, Geralt de Rivia, de The Witcher, e o Guts, de Berserk. Apesar de que tem uns heróis de Dark Fantasy que pra virar vilão só tá faltando virar uma chavinha, né? Tipo Dark Schneider, por exemplo, sim, né? Sim. Mas tá bom. Então, temos Dark Schneider, ele era vilão antes de ser, né? É, verdade. Wendell, temos moralidade cinzenta em Immortals? Temos. Ou se temos. Eu diria que tem quase o tempo todo. Porque os personagens estão nessa linha aí muito tênue que divide, né, ser um herói ou ser um vilão. Porque, na realidade, o que define exatamente ser herói ou vilão? Uhum. Porque, afinal de contas, o herói que nem é essa de comportamento deles. Porque tem muita gente por aí que diz que o herói de um povo é o vilão do outro, né? Isso acontece muito ali. Nossa história acontece muito isso, Alexandre. Porque você tem pessoas que estão na busca de alguma coisa há muito tempo, e às vezes você tem pessoas que estão no caminho, né? Então vamos imaginar no caso já direto dos imortais. Sorte, né? Ficar no caminho pois é. Você imagina, os caras são um rolo compressor. Eles precisam fazer determinada coisa. Apesar de serem imortais e ter todo o tempo do mundo, tempo não deveria ser um problema. E na maioria das vezes eles têm o tempo contado para fazer um monte de coisas. Então tem essa dualidade do tempo, né? Isso. O cálice dos hereges, eles estão com o tempo contado, assim, cronometrado, para encontrar o que eles se propuseram a encontrar, né? Apesar de serem imortais e ter todo o tempo do mundo. Ok. Olha, segue, Jorge. Só um instantinho. Antes, só assim, só respondam sim ou não. Não precisa me dar explicações demoradas. Esse cálice dos imortais tem alguma a ver com o Santo Graal do Fate? Tem. Mais ou menos. Olha só, a história se passa envolvendo os cátaros e se passa no meio da Cruzada Albigense. Entendeu? Tem templários, tem o castelo de Monsegô. Então, o próprio Santo Graal já é uma coisa assim. O que é o Santo Graal? Né? É, então. Aí era pra ser uma resposta de sim ou não, mas autor não se segura, não adianta, cara. Autor não se aguenta, né? É porque não dá. Disso também. Resposta de sim ou não com a gente não funciona. É tipo. Você lembra disso? Tá bom, Jorge. Próxima característica, faz favor, hein? Com certeza. A próxima é o mundo hostil. O cenário em si é uma ameaça. Locais decadentes, paisagens desoladas e ambientes opressores. Eu já vou adiantar logo de cara que no Immortals tem muito disso mesmo, porque Immortals passa no nosso mundo e não tem um mundo mais hostil do que o nosso. Do que o nosso. Pois é, mas foi como eu falei anteriormente, ele é o nosso mundo. Então, ao contrário, você pode pensar, por exemplo, em Crônicas de Gelo e Fogo, que você passa no continente de Westeros. É um continente fictício. né? Aonde uhum. você não gostaria de viver. Porque toda vez que você passa em qualquer lugar, tem gente morrendo, tem gente matando, tem gente sendo violentada, tá sempre acontecendo um monte de coisa. É, em The Witcher, né, já é um outro mundo, é um mundo de fantasia. As histórias de Immortals, ela, é o nosso mundo. Uhum. É o nosso mundo, sem tirar nem pôr. O que a gente faz, né, por isso que eu nem vou dizer que eu concordo 100% em falar que nós somos totalmente Dark Fantasy, tá? Porque nós temos diversos elementos acontecendo, tá? A gente tem terror, ficção, a gente tem romance, a gente engloba tudo. Isso tudo vai depender de como a história precisa ser contada. Então, se a história está contando... Eu estou contando uma história chamada Das Cinzas às Cinzas, né? Que é uma história que se passa há muito tempo atrás, antes do Nikolai encontrar o Brighton, em que tem um vampiro. Essencialmente, é uma história de terror gótica que eu escrevi. Existe uma história chamada The Final Countdown, que é uma história de ficção científica. Existe um conto chamado O Gladiador, que é um conto de comédia. Sim. Existe um conto chamado Amor Além da Eternidade, que é um romance LGBT. Então, tem tudo. A gente está escrevendo um arco nos anos 80 que ele vai ser totalmente baseado em sitcom dos anos 80. Olha aí. Então ele vai ter aquele estilão comédia, tipo Um Amor de Família, The Nanny. Tá, olha só, eu vou pedir um favor para vocês. Deixa os detalhes mais aprumados do Immortals mais pro final da conversa, que senão não vai sobrar nada pra gente falar do Immortals lá no final. Tá. Tudo bem? Desculpa eu cortar. Tá seguindo. Vai lá, Jorge. Olá. Próxima categoria. Temas maduros. Aborda questões como morte, perda, traição, violência extrema e o peso das escolhas. Dragon Faltou Age um tema maduro. Não, peraí. Faltou um tema maduro, que aliás é o tema maduro mais usado em Dark Fantasy, que é putaria! Sim! Tá? Tem um pouquinho. E o Andrew não adianta ficar falando que é só um pouquinho, não. Não tem só um pouquinho de putaria no Immortals, não, tá? Não, vai enganar os trouxa, tá? Tem sim, não é tem só um pouquinho, não. O Bandeira tava me falando desse Lendas 2 aqui. Ele falou, pô, maluco, isso é hot purinho, né? Tá vendo? Ok. Tá bom, né? É só um pouquinho. E a última característica é toques de horror. O terror psicológico corporal, que é uma ferramenta para aumentar a tensão. Sim. Outra coisa que tem, obviamente, em Immortals, né, Marcos? É. Fala aí, Wendel. Diz aí se tem ou não. Tem. Foi como eu acabei de falar, próprio do... Tem desde o terror gótico lá da era vitoriana até o horror cósmico de Lovecraft. Tem o horror folclórico de Arthur Machen. Então tem. Tem aquelas coisas que vai te lembrar um pouco o Tchutchuco. Tchutchuco, tá? A gente tem Tchutchuco aqui na. Tem o Tchutchuco na pauta. A gente fala do Tchutchuco já do Tchutchuco. Isso! Falando no Tchutchuco. Falando no Tchutchuco, temos vários exemplos na cultura pop de obras de Dark Fantasy. O Sr. Wendell Garofoli, na época que eu o conhecia, ele era um belo de um nerd, mas não lembro se ele chegava a ser um otaku fedido. Chegava a ser um otaku fedido, Wendell? Otaku fedido não. Fedido era um amigo dele, o Totoro. Tá. Então, talvez, vossas duas excelências, porque eu não conheço a índole de Marcos Lariucci ainda tão bem, não mesma conheçam a obra chamada Bastard. Ih, olha só. Então dá um instantinho pra ele. Conhece Bastard, Marcos? Conheço. Já bastante, viu? Já inclusive. Já assistiu? Já leu? Já, já. Ele deve ter ido buscar o quê? O DVD? Que ele foi buscar? Olha aí! Aí eu pergunto pro cara se ele é um otaku fedido, ele me diz que não é. Mole. Eu não sou um otaku fedido. É um otaku cheiroso. É um otaku cheiroso, olha lá. E eu posso. Viu? Tá bom. Muito então, bem. A sinopse de Bastard, para caso alguém não conheça, que é um absurdo. Forças malignas ameaçam ressuscitar Anthrax. É daí pra baixo, calma. Inclusive, a destruição. Tem uma característica dos nossos livros, das nossas histórias, que é muito parecida com o que faziam em Bastard. Porque em Bastard eles também usavam os nomes de bandas e referências ao rock e ao metal, que é basicamente o que a gente faz também nas nossas histórias. Ah, peraí. Um segundo que eu preciso de uma observação feita pelo senhor Jorge Farifalco. Jorge Farifalco, qual foi a primeira observação que o senhor me fez quando eu lhe apresentei os livros de Immortal? Então, inclusive tem a ver com a camiseta que o senhor Wendell Garofoli está utilizando. Quando eu vi os livros de Immortal, que é justamente Fear of the Dark. Que é justamente... Da camiseta. Eu comecei a ler um pouquinho a introdução da história, cara. Eu gostei pra caramba, mano, de verdade. Valeu. Tá bom, deixa eu terminar aqui. Então, o reino de Metallicana. Metallicana? Pede ajuda ao Marco das Trevas, Dark Schneider, para conter o perigo. E não para por aí a viadagem das Schneider referências. Schneider é uma alusão direta ao nosso querido Udo, do Axtet. Hugo de Schneider. Com certeza. E não para por aí as viadagens das referências de heavy metal, nos nomes dos feitiços, no nome dos inimigos, nos nomes das organizações, dos reinos, das princesas e dos reis e da puta. Ah, viadagem. Cara, eu não sei como é que o autor desse mangá até hoje não foi processado, cara. Mas tá bom. Porque ele não citou necessariamente os nomes. Exato. Mas tem uma coisa que eu posso dizer a respeito de Bastard. Nós temos um episódio sobre o remaster que foi feito na Netflix no nosso episódio do Anime Sphere 202. Nha. Ou seja, alto jabá pra ele mesmo, que ele editou de outro podcast onde ele é o host, entendeu? Sim, ele é canalha desse jeito. Desculpa, convidado, tá? Inclusive, eu vou ser mais canalha ainda e vou perguntar quando é que a gente grava a segunda temporada. No Ye. Muito obrigado, Moisés. Eu sabia que você ia responder isso. Tá bom. Outra obra que o Wendell com certeza vai levantar a bunda da cadeira para ir buscar no acervo otaku dele é o cidadão chamado Berserk. Esse eu não tenho. Mas conhece? Conheço. Conhece. Marcos conhece Berserk? Conheço também. Conhece. Considerado por muitos a quintessência do Dark Fantasy. Uau! Explora o arco de Guts, um guerreiro errante e antigo comandante da tropa de assalto da renomada unidade mercenária conhecida como Bando do Falcão, e a temática da luta com o destino. Jorge, tu que é mais fã do Berserk que eu nessa coisa, não que eu não goste, eu adoro Berserk, tá? Mas o Jorge é muito mais puta do Berserk do que eu. Fala um pouquinho de Berserk aí, viado. Cara, imagina você ter um grupo, que é o Bando do Falcão, que tá tomando territórios atrás de territórios num mundo que só tem corrupção e putaria, e aí um dos caras resolve que ele quer ser imortal. E aí o que que acontece? Chance! A porra toda vira do avesso! Yeah. É esse cara que quer ser imortal, um idiota. Não sabe ele a merda que tá querendo, né, Wendel? Ele tá arranjando pra ele. Cara, porque mas isso é uma coisa que a gente conversa muito com todas as pessoas sobre a imortalidade. Já conversei com algumas pessoas que acham que seria a melhor coisa do mundo, tá? E falei, olha só, você tem que levar em consideração os contra. Você só tá imaginando, não, porque eu vou poder fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu falei, tá, e como é que você vai fazer isso? Ah, porque eu vou ser rico. Você é rico hoje? Como que você vai ser rico? Só porque você é imortal, você vai ser rico? Como? A sua inteligência é a mesma coisa, o seu tempo para trabalhar, o seu tempo para fazer as coisas é a mesma coisa. Eu acho que a pessoa acha que fala assim, não, eu vou ser imortal, eu não vou dormir, não vou sentir fome, não vou sentir frio, não vou fazer isso, então eu vou ter 24 horas do dia para poder fazer tudo, minha inteligência é acima da média. Eu vou ficar arreado de gripe uma semana. É como se você falasse assim, sabe quem fala isso para mim, Alexandre? Richard. Eu falo, Richard, uhum. Você é Richard imortal. Tá, e aí? Você consegue ser rico hoje? Hoje você não consegue ser rico. Aí daqui a 100 anos ele vai ser Richard imortal de saco cheio. Pois é. Não, e é uma coisa que a gente fala, né? Que como a gente não tá num mundo de fantasia, a gente tá no nosso mundo, né? E você imagina hoje, né? Século 21. Há tempos atrás, vários filmes e seriados de cultura pop, eles já tratavam esse tipo de coisa, dizendo você não pode ficar muito tempo no mesmo local, porque as pessoas vão começar a notar que você não envelhece. Você imagina hoje, daqui a 10 anos, você no mesmo lugar, os caras... Alexandre, você há 10 anos trabalhando dando aula de informática. Eu falo, cara, esse cara não envelhece, como é que pode? O que está acontecendo? Olha só, informática. Diz aqui, doutor Richard Tempone. Richard sabe de nada. Na melhor qualidade, né? Não, aqui, ó. Cidadão dele, ó. Você leu Homens da Boa Fortuna do Neil Gaiman? Se você ler, vai entender meu ponto de vista. Ele viu um cara que fez que o Neil Gaiman escreveu, né? Que um cara escreveu, não, porque seria assim se uma pessoa fosse mortal. Ele pegou um cara que tá daquele jeito ali, né? E o cara não entende o que é passar assim. Não, mas eu tô na merda, né? Eu tô com fome, tô com frio, tô morrendo doente ali, mas eu não quero morrer, eu quero ser imortal. Ah, para. Pô, não. Temos a revista franco-americana Rev Metal. Lar de vários autores, inclusive a origem de diversos autores, famosíssimos como Neil Gaiman, como o... Caralho, eu falei o nome dele agora há pouco, antes da gravação, no Moebius. Veio da Rev Metal. E quem não conhece Heavy Metal da revista, parabéns, é um idiota. Mas o Heavy Metal teve duas animações longa-metragens lançadas tanto para cinema quanto para televisão, que foram Heavy Metal 82, O Reino da Fantasia. Oi, que subtítulo filha da puta. E Um Universo em Fantasia. Pior, em Reino não, Universo em Fantasia. É uma viadagem do caralho. Tem uma série também na Netflix que, se não me engano, é baseado na Heavy Metal. Ah, deve ter. Deve é ter, porque a Heavy Metal tem ela é como se fosse uma franquia daquela Metal Roulant francesa. É, que é a francesa original, é a Metal Roulant, que Metal é da onde Roulant. Veio o Morbius e o Gaiman. E tem hoje uma série na Netflix com acho que 8 ou 10 episódios que é Metal Roulant. É bem esse clima mesmo da Heavy Metal. Olha aí. Próximo item: As Crônicas de Gelo e Fogo, ou também conhecido como Guerra dos Tronos, porque ninguém lê, ninguém reconhece essa merda dessa saga de livros. Umas crônicas de Gelo e Fogo. É tudo Guerra do Estrano, Guerra do Estrano, Guerra do Estrano. E eu falei Crônicas de Gelo e Fogo no início. Sim, exato, eu sei. Mas assim... Mas tu é um nerd safado. Pra quem não conhece, Guerra dos Tronos é apenas o primeiro livro de toda a série. Ah, óbvio, né? Daquele filha da puta preguiçoso do caralho do R.R. Martin, né? Exato. Gordo, safado, preguiçoso do inferno. Escreve logo a porra desses livros, velho filho. Eu já desisti. Falta um livro pra terminar a série. Não é que eu tô querendo ler, não. Eu só quero ter paz na minha consciência que esse filho da puta terminou a história, né? Não, sim. E quem não conhece Guerra dos Tronos, né? Nem que seja pela série da HBO, onde um dos elementos mais importantes do Dark Fantasy estava presente, que é a putaria! Né? Principalmente com incesto! Né? Não necessariamente principalmente, mas inclusivemente. Né? Sim. Mas tudo bem. Aí, seu Wendell Garofoli, o próximo livro do cidadão da nossa lista é o Chamado do Tchutchuco. Você conhece Tchutchuco? Chamado de Cthulhu, né? O Call of Cthulhu. É o conto de Dark Fantasy do escritor americano H.P. Lovecraft. É o cara que ama craftar, né? Ama fazer trabalhos manuais. Contando a investigação sobre um ser extraterrestre dos antigos. Que na mitologia Lovecraftiana seriam criaturas cósmicas vindas à Terra antes desta abrigar a vida. Fale-nos de Chamado do Tchutchuco, ó querido Wendell. É tipo Pennywise, então, né? Peraí, antes do Wendell começar, eu queria dar uma corrigida rápida. Ao invés de ser um ser extraterrestre, é um ser extraplanar, porque aí é diferente. Nerd! Sou com orgulho. Pois é, coisa de nerd, né? É aquele tipo de coisa que incomoda quando eu falo, não é isso. Você fica se segurando pra... Não é só isso. Que eu... E eu que sou o Nerd Master, imagina se não fosse, né? E a pergunta que eu faço, que é mais importante nessa conversa é: que diferença faz? A questão é, se é extraterrestre, é qualquer coisa fora apenas da Terra. Se é extraplanar, significa que é fora de um plano de existência. Como diria o poeta... Não. Como diria o poeta, foda-se. Pra variar. É o tipo de coisa que a gente trata mesmo no nosso universo. Tá? Esse tipo de eventos, por exemplo, a gente já falou que se passa no nosso universo, é o nosso mundo, tá? Só que é o nosso mundo com seres imortais, ou seja, suspensão de descrença já fica para o lado, que nós já passamos para a parte de fantasia aqui. Como que funciona essa imortalidade deles? Tá? Cada um tem um tipo de imortalidade, começa daí. Não é aquela coisa de todo mundo é da mesma maneira. A imortalidade de... Nós vamos citar os três personagens principais, que é o Nikolai, o Brighton e o Donovan. Tá? São três pessoas imortais, cada um conseguiu a imortalidade de uma maneira diferente. O imortal, o Nikolai, ele é imortal de uma maneira, a imortalidade dele foi de uma forma, o Brighton teve a imortalidade dele de outra forma e o Donovan teve a imortalidade dele de uma maneira diferente, tá? E mesmo eles tendo conseguido de maneira diferente, eles ainda têm a imortalidade diferente. Por exemplo, a imortalidade pro Nikolai funciona diferente do Brighton e funciona diferente do Donovan, sabe? Aquela coisa que a pessoa às vezes tenta comparar, é tipo Highlander. Não é tipo Highlander. Os imortais que nós temos. Os imortais que nós tratamos a imortalidade, tá? De uma maneira bem peculiar. Por isso que a gente trata ela como uma maldição. Tá? Ah, ok. Por que a gente não gosta de... Por que a gente diz que é uma coisa bem, bem... com uma identidade bem própria? Vamos, por exemplo, ali. Vamos voltar pro filme do Highlander, tá? Onde você tem lá uma Cloud e toda aquela galera... Vamos ficar só no primeiro filme? Tá? Não aconteceu o outro. O único que presta? É. Pois é. Vamos ficar com esse. Nos mantendo o único que presta. Pois é. Começa com o filme quando mostra já no presente o Conor McCloud deprimido, porque está vivendo para sempre, que ele não pode viver sempre no mesmo lugar, porque é muito triste. Aí eu faço uma pergunta para você, Nerdmaster: como que ele pode morrer? No Highlander era decapitação, né? Então ele pode morrer. Se ele tá de saco cheio da vida, por que que ele não cata uma guilhotina e acaba com isso? E que ele não tira um cochilo no trilho do trem? Pois é, cara. É mais fácil. Por que que ele não contrata um samurai? Qualquer coisa. Se ele quiser, ele morre. Vamos para um vampiro. Um vampiro clássico. Tá? Como que um vampiro morre? Ele pode ter uma estacada no coração... se bem que em Hotel Transilvânia o Drácula fala que uma estaca no coração mata qualquer um, né? Então, vamos assim, eu acho que se me meterem uma estaca no coração, eu morro também. Pois é, e não vão dizer que você era um vampiro. Aí o que acontece? O vampiro, meu Deus, eu estou vivendo assim, eu tenho que me alimentar de sangue, matar pessoas, eu não aguento mais viver. Maluco, abre a janela. Não esquece que tem que ser, eu tô vivendo há muito tempo assim, de matar as pessoas, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Tem que fazer, cara, blá, blá, blá. É fácil, cara, eles conseguem morrer, tá? Os nossos imortais, não. Né? Se você cortar o pescoço, se você decapitar um deles, tá? Não pisque, porque ele vai aparecer... com a cabeça de volta no local. Jorge, não é querer ser chato não, mas é bug. Também, eu pensei em Deadpool, mas tá valendo. Não, o Deadpool ainda tem que buscar a cabeça, o bug não, a cabeça volta sozinha. Pois é, mas olha só, aí você vê o Deadpool. Não, no o Deadpool não sente dor. Você em momento não, nenhum... Não. Não, o caralho! Claro que ele sente dor! Nos filmes, não. Você vê que não da maneira que tá. O cara corta o cabelo, corta o braço, sentir... não, eu comecei a botar meu braço no lugar, vê? Não, cara, sentir dor ele sente, ele já não se importa mais com a dor, é diferente. Exato. Não dá pra você não se importar com a dor. Se você tem um braço estraçalhado, você vai sentir a dor de um braço estraçalhado. Cara, quando ele quebrou a mão no saco do Colossus, literalmente, ele virou um pulo e falou: Jesus Cristo, filha tua égua! Então ele tá mas depois nunca mais, sabe? Tá. Você vê a briga que ele tem com o Wolverine. Tem alguém sentindo dor ali? Estão brigando, sabe? Parece que estão dando um no outro. Então, não dá pra você levar da mesma maneira, tá? Se você dá um tiro... Deixa eu só terminar aqui, deixa eu só terminar a lista do negócio, falar sobre videogames, que aí a gente já emenda e já fala direto só do Immortals, tá? Sim. Então, vamos lá, voltando... E na Dark Fantasy, obviamente, tem vários exemplos de games, videogames, videojogos... como diriam os jovens. Três que eu trouxe aqui para as listas, que são os óbvios mais comuns, né? É o Dark Souls, a série Souls toda, a série Souls como um todo. É Dark jogo Fantasy, cara. É, se tu gosta ou não gosta, é outra coisa, mas é Dark Fantasy. Bruxeiro. Jogo vagabundo. Esse é Bruxeiro, Hill, né? Witcher, o Bruxeiro. Geraldão da galera, né? E a franquia Dragon Age, que o Jorge Fire Falcon gosta muito, tá inclusive se mexendo ali, que provavelmente vai pegar alguma coisa relacionada a Dragon Age. Aí seu... Como é que é? Seu Walter Nascimento, que deve ser da conhecimento de vocês, né? Da Way Home TV. Minotauro já tentou matar esses imortais. Como diz, já tentou, quer dizer que não conseguiu. Muito bem. Isso é o Fernando Gilhão falou: opa! Opa! Então, opa pro senhor também. Tá bom, crianças, vamos partir pro que interessa nesta porra desta conversa. Immortals! Wendell, do que se trata Immortals? Quantos. Primeiro, vamos fazer as perguntas direito, né? Vamos lá. É, quantos livros tem Immortals? Hoje são sete. Hoje são sete, muito bem. Assim que você piscar o olho, ele não tem quantos. Tanto ah, possível. Tá bom, ok. Que foi? Estão tentando alcançar Robert Jordan? E do que se trata? O que que acontece? Do que se trata a história? Buscando... Immortals. Nas páginas de Immortals, você encontra a busca incessante de McBrighton e Nikolai pelo fim da mais cruel das maldições, a imortalidade. Isso. É disso que se trata. Resume tudo. Tá? Bicha! E aí o que que a gente faz? As histórias, elas não são lineares. Tá? A gente, quando começou com o Cálice dos Hereges... Né? Nem o Cálice dos Hereges é linear. É, pois é. Então, o Cálice dos Hereges e o Sacrifício dos Puros, esses dois aqui, é uma única história. Tá? Lançamos em dois, porque senão ia ficar um pequeno calhamaço e é difícil você passar esse tipo de informação. As histórias, elas não seguem uma linha do tempo... Né, sequencial. A gente vai contando com muito flashback. Nós optamos por começar passando no século XIII. É, 13 ou 14? 13. No século XIII. Só que ali mesmo você já tem flashbacks. Então você vai ter coisas acontecendo no ano 800. Você vai mostrar um pouquinho do passado deles ali. Tá? Aí você chega em Lendas... Né, que saiu antes da segunda parte do Immortals, que foi o Sacrifício dos Puros. Aqui você tem uma história, por exemplo, que se passa no século XIX, na Inglaterra vitoriana. Aí falaram assim para mim, pô, Andy, mas você já deu spoiler de que eles não vão conseguir se libertar da maldição no primeiro livro. Eu falei, então, se eles conseguirem se libertar da maldição no primeiro livro, acabou a história. Eu escrevi um livro único. O segundo livro não poderia se chamar Immortals, porque eles não são mais imortais. Pois é, sabe? Então, mas eles não vão conseguir explicar. Olha só, se eu mostrar alguma coisa no futuro, você vai dizer que é spoiler, tá? Aí você vai falar o seguinte, então, se tivesse terminado aqui e eu escrevo uma história antes, você sabe que eles não vão conseguir, porque já tem uma história se passando no século XIII. Então, qual é a graça da história? Eles buscarem, tá? Existe um final? Vai existir um final? Vai. Vai existir um final. Eu, a busca dos imortais é a busca, não é? Os imortais encontram o fim da imortalidade, não. É, a gente já tem... Agora, olha só, eu preciso dar a minha opinião... Peraí. Eu preciso da minha opinião sobre uma coisa que é muito mais imortal do que todos os imortais da sua saga de Immortals, que é como o gato gosta de atrapalhar a live de quem quer. Toda live esse gato de Lariud fica passando ali. Ele fala assim, oba, live? É. E ele fica passando ali. Ainda bem que, por enquanto, ele não enfiou o rabo na tela. São dois. Já enfiou o rabo na tela porque eu vi. Não, ele enfiou o rabo mesmo na tela, que de vez em quando ele faz isso. Então, mas já foi. Não, ele enfiou, ele passou a cauda. Então, ele passou o rabo assim, ó. Tadinho. Ele passou a cauda, ele não enfiou o rabo na tela. E ah, né? Tá. Alexandre travou de novo. Tem um que tá aqui quietinho dormindo, cara. Ele não tá atrapalhando nada. Né? Então, as histórias, elas se... Vou falar com você, Jorge, que Alexandre acho que travou ali bonito. Tranquilo, segue em frente. A história, ela se passa assim. São eles buscando. Então você tem várias e várias e várias histórias no decorrer das épocas, né? Certo. Desde épocas atuais, né? É, eu tenho histórias que estão se passando em 2025. Nós estamos fazendo um arco que se passa nos anos 80. A gente tem histórias da Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra, durante a Segunda Guerra. Um dos próximos livros que a gente vai escrever, que se chama A Lágrima do Dragão, e... O 2 é o último selo. É, eu lembrei daquele dia, eu falei. Falou? Eu fiquei buscando os documentos. É o último A Lágrima selo. Do Dragão, ela se passa durante as guerras napoleônicas. Sim. Olha. E o último selo se passa durante durante a Segunda Guerra. Aí, qual que é a graça do que a gente faz, né? Qual é a coisa que é bem maneira? A gente pega todos os elementos que tem na história e nós enfiamos nossos personagens ali tentando dar uma explicação do como aquilo está acontecendo, tá? Então, por exemplo... lacunas de eventos mal explicados, não solucionados... Entendeu? Coisas que ficaram obscuras na história. Então, basicamente, olha só. Pontas soltas. Isso. É. Não, e tudo em cima de fatos legais. Vamos ver uma coisa legal aqui. Se a gente for na Segunda Guerra e pegar o cara do bigodinho, a gente sabe que ele tinha uma obsessão pelo sobrenatural. Sim. Uhum. Né? Isto não é teoria. Isto é um fato. De onde veio isso? O cara era um soldado da Primeira Guerra... Aconteceu o que aconteceu com ele, quando ele voltou, que ele uniu o país e começou aquela busca incessante de poder, você viu que ele estava ali meio, né, como se ele estivesse sendo controlado por alguma coisa. Ele falou, não, eu quero, tenho que fazer isso, eu tenho que controlar aquilo. E dentro de tudo isso, o cara está me procurando artefatos sagrados. Eu falei, cara, tanto que isso foi até explorado nos filmes do Indiana Jones, né? Uhum. Nós damos um motivo de onde veio essa obsessão dele pelo sobrenatural. Se você Olha voltar aí. Antes, né, de um outro imperador, um baixinho dessa vez, que também tinha uma sede de poder imensa, né? Você... Uma coceira na barriga. É... Né? Pois é. Ele também tinha uma obsessão pelo sobrenatural. Pois é. E nós damos uma explicação. A gente pega algumas coisas e a gente passa para a liberdade artística e faz isso. É, só para dar uma pequena noção para vocês. Em A Lágrima do Dragão, que inclusive a capa de lendas tem muito a ver com isso, nós pegamos mitologia védica e colocamos ali no meio da história. Tá? Caramba, mano. É, todo mundo conhece a Pedra de Roseta. Sei. Né? Antes de você continuar, deixa eu só explicar pro pessoal da live o porquê que o Nerdmaster anda travando. Ele tá gravando lá da casa da mãe dele, e a casa da mãe dele não tem uma internet estável. Por isso que ele acaba travando com um pouco mais de frequência. O seu Carlos Henrique, não sei se eu conhecem ele, falou que mais antes que chegue no final tem que chegar no mínimo a 50 livros. Quer dizer, vocês têm pelo menos 50 livros vendidos na mão do seu Carlos Henrique, tá? É, pirota. Esse aí é nosso mega fã. Então, olha só, como a minha internet Quando eu subi o Rei Celta 2, eu acabei de botar ele na Amazon e olhei assim, ué, acabei de botar, já tem um vendido? Era Hirota. Viu? Vou tentar te mostrar. Olha o Hirota aqui, ó. Hirota aí, ó. Olha aí! Devidamente homenageado aqui no livro já, ó. Tá aqui. No Lendas volume. Lendas volume 3. Vai ter uma história com ele. Tá bom. Será que eu vou conseguir? É a boa pergunta, né? Em primeiro lugar, eu recomendo, quem não conhece ainda a saga Immortals, que é a Leia. E aí, pessoas, beleza? Só lembrando que o Nerdmaster, nesta gravação, ele teve muito, mas muito problema mesmo com a internet. Então, a partir daqui, o assunto foi encerrado por motivos óbvios. E, com isso, o podcast em si vai ser encerrado. No mais, vocês podem procurar pelas redes sociais dos dois autores de Immortals para que vocês possam adquirir os livros deles, que vão estar aqui com os links no post. Beleza? Um grande abraço e até o final do episódio. Vamos encerrar, porque infelizmente a minha internet está de sacanagem com a minha cara. Eu queria até falar mais com vocês, falar um papo mais gostoso ainda, falar mais sobre a série Mortos, que é foda pra caralho, mas infelizmente a vida, essa filha da puta, só fode a gente, então a gente não pode fazer nada agora nesse momento. É, São Jorge Fire Falcon. Hã? Sim. Não, eu queria falar que você está tentando fazer cosplay de. Cosplay de quê? Que você tá tentando, é que você tá tentando fazer cosplay de Joseph Klimber. Ah, tá. Mas a vida, essa filha da puta. Vai chupar o canavial de bolo, então, você também. Tá. Ó, Jorge, querido Oi. Filho da puta. Muito obrigado pela sua participação, mesmo me sacaneando para caralho, que eu sei que você me sacaneou nas partes que eu travei, tá? E dê suas considerações finais a respeito do assunto Dark Fantasy, faz favor. Ok. Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao Wendel e ao Marco por terem aceitado o convite do Nerdmaster e participar deste episódio com a gente, porque Pumba, a adição deles foi sensacional, mesmo que seja só pela obra deles também, mas tá da hora pra caralho. Dark Fantasy é uma das minhas... dos meus cenários favoritos, principalmente por isso que eu mesmo coloquei a franquia Dragon Age na bagaça, porque é a minha favorita, inclusive. Quando a gente fala a respeito de Dark Fantasy, a gente pode sim emular e muito o próprio mundo real, porque nenhuma daquelas pessoas que parecem boazinhas, na verdade, o são. Muito bem. Seu Wendell Garofoli, querido amigo de longa data, segundo um viado que a gente conhece aqui, diz ele saber que a gente se conhece desde 2011. Não vou discutir a viadagem dele, se ele sabe se é 2011 ou mesmo não. Eu sei que foi isso, porque eu entrei lá na empresa um ano antes da minha filha nascer. Ah, então faz muito bem. Dê suas considerações finais a respeito do tema Dark Fantasy e um jabá mais caprichado para a galera a respeito de Immortal. O jabá que eu vou fazer é... Nos sigam no Instagram, né? Lariute Garofoli Immortals, para vocês poderem pegar todas as informações que a gente tem lá. A gente faz divulgação de eventos, de lançamentos de livros, fazemos resenhas do que a gente escreve. Tem o meu também. No Twitter, Isso. Vou deixar para você falar do Twitter, Larius, que você pega o endereço melhor do que eu. O meu perfil, ele é fechado, então não é todo mundo que eu vou acessar também, vou deixar pegar lá. E lembrando o seguinte, nossos livros estão lá. Os e-books estão todos na Amazon. Os livros físicos estão com exclusividade com o Leandro, da rede SGN. Eu não sei se depois você vai deixar os links, Alexandre, para poder o pessoal chegar. Para o pessoal poder chegar nisso. E lembrando que eu e Lariute, a gente está super disponível para poder tirar dúvida de quando... pessoas estiverem lendo, cara, tá lendo alguma coisa, não entendeu determinada coisa, ficou na dúvida, achou que a gente estava falando de determinada coisa, eu não acredito que eles estão falando isso. É disso mesmo? Deixa eu perguntar para ele. Isso, Twitter, Instagram, manda que a gente tá lá, né? E normalmente disso que a gente tava falando da Dark Fantasy, né? Nós temos muitas histórias, muitas mesmo que são... nesse estilo, Dark Fantasy. Mas, também temos outras. A gente consegue... Eu acredito que a gente consegue agradar a todo tipo de leitor. Muito bem. Dr. Marcos Lariute, antes de mais nada, grazie por sua participação. Piazza, querido. E dê suas considerações finais sobre esse tema de Dark Fantasy e faz o jabá do Twitter, já que o Ender jogou essa bomba nas tuas costas. Pois é, cara, a gente aqui que agradece, né, primeiro de tudo, a oportunidade de estar aí com vocês, trocando essa ideia e podendo mostrar um pouco mais da nossa obra, que tem tudo a ver com Dark Fantasy, realmente. A gente trata de um tema mais sério, mais profundo. Os personagens, eles não são bidimensionais, são personagens com mais camadas, com mais profundidade de pensamento, com discussões, inclusive, até filosóficas, né, nos textos e tal. Então, assim, o Enio falou que, realmente, nós não fazemos só Dark Fantasy. Tá? Você vai encontrar o horror gótico, o horror convencional, né? Vai encontrar comédia, diversos temas a gente trata. A gente tenta fazer as histórias retratando não só o tema da Dark Fantasy, mas sim, a Dark Fantasy estaria assim como um cerne da história. Seria o romance histórico, por a gente inserir o contexto das nossas histórias sempre dentro de um fato acontecido, mas também mergulhando no mundo de fantasia, porque tem temas que a gente aborda, tem histórias, tem contos, e acontecem num mundo antes do nosso mundo ser o que é. Então, sim, a gente tem bastante influência de autores desse estilo, né, até dos criadores do estilo do Dark Fantasy, para você ter um pouco mais, como ele falou, a gente está aí com o Instagram, é fácil de acessar a gente através do Instagram, no Twitter, é o Immortal Saga, porra, pode mandar um direct, pode acompanhar para ver que a gente está sempre lançando alguma coisa, comentando alguma coisa de novidade, postando alguma coisa que acontece nas histórias, do que a gente está escrevendo ainda, das imagens que a gente está produzindo, porque muito do que a gente faz é visual, né? Então a gente tem também ilustrações à vontade, né, que estamos o tempo todo postando no Instagram, no Twitter também. Então dá aquela acompanhada da gente aí nas redes sociais e procura os e-books na Amazon, que, porra, estão quase de graça lá, tá com um precinho assim bem legal. E tá, né, mesmo, porque eu acabei de achar aqui o primeiro livro da série de Immortals, que é o Cálice dos Hereges. R$2,99, se não me engano. R$2,99, cara. É. E os outros estão R$3,99. Sim, também. O Cálice dos Hereges é o único que não é ilustrado. Os outros, a partir do Cálice dos Hereges, todos eles são ilustrados. Inclusive, eu já estou passando aqui para o Nerdmaster a página dos autores ligadas aos livros dentro da Amazon, que você pode fazer a compra. Não sei para que você está me passando isso, como se eu estivesse. Os físicos você encontra com o nosso amigo e parceirão, o Leandro da SGN, cara. Pode procurar. Muito bem, lá, então. Que, porra, vai ter um atendimento super diferenciado. Porque o Leandro, ele tem isso no trabalho dele, cara. Ele trata cada cliente, cada um que busca alguma coisa com ele lá na SGN, assim, como um amigo que está fazendo uma troca, entendeu? Lembra muito quando a gente, na época da escola, levava gibi para trocar um com o outro e, pô, procurando uma coisa mais rara e tal, e fazia aqueles leilões de, pô, não, pô, eu dou tanto nessa revista, eu, não, mas eu dou tanto e tal. E lembrando que comprando os livros com ele lá, super diferenciado. E comprando os livros com o Leandro, você consegue, se você quiser, que ele vá autografado pela gente. Isso aí. O Leandro já não fala que esse autógrafo, não que esse autógrafo vale alguma coisa, né? Mas tudo bem, né? Agora não tá valendo, não. Bom, agora, então é agora isso aí. Não tá valendo mesmo, não.